Todos eles. Como é que será que é? Será que arquiva aquilo? Não arquiva na fita, né, Maurício? Bom, o Paulinho manda aqui pra gente algumas dúvidas cruéis, Barbosa. Dúvidas cruéis, vamos lá. Por que que separado se escreve junto e tudo junto se escreve separado? E fantástico, separado se escreve junto e tudo junto se escreve separado. É verdade. Posso explicar, Barbosa? Não. Obrigado. Vambora. Por que que a abreviação é uma palavra tão grande? É verdade. Por que que os kamikazes usavam capacete? Você não morreu, meu. Rapaz, isso é loucura. O cara ia. É pra não. Kamikaze? Só rapidinho, Barbosa. Kamikaze usava capacete pra não quebrar o chifre. Pra não quebrar o chifre? É, durante aquelas. As incursões que ele fazia no céu. É, ele fazia. Na nuvem também ele fazia incursão. Inclusive o avião ficava até com aquele. Como é que chama aquele negócio que balança? Para, Elio Júnior, não me cansa não, por favor. Turbulência, tá? Vambora, Maurício. Outra dúvida cruel aqui. Por que que os carrascos usam agulha descartável num condenado à morte? É porque... Não. Não, rapidinho, mano. Não, não, não. Vai, Maurício. Na França, quando alguém quer um pão francês, pede pão francês ou pede só pão? Pede só pão, né? Aí vai ganhar uma sopa, né? Quero só pão. Aí ganha aquele sopão. Porque no mundo, até os zeros, para serem algo, devem estar na direita. Não, isso aí é uma convenção. A quem recorrem os seguranças de baile quando se perdem? Qual é o sinônimo de sinônimo? Sinônimo de sinônimo? É. Ih, essa é boa, hein? Por que não há comida para gatos com sabor de rato? Paulinho, pega leve. Menos, né, Paulinho? Vamos, tem aqui uma pergunta do Ailton César e do Jorge Otto, lá da rua Aureliano Coutinho, em Petrópolis. Ailton e Jorge de Petrópolis, um abraço, quero ouvir também. Um abraço pro Paulinho, do Arquivo de Som, sempre participando com a gente aqui do programa. Telefone pra você, Ali Júnior. Ah, muito obrigado. Tende aqui, ó. Vamos lá, atende aí. Alô? Sim? Não, ele já foi embora. Tá, muito obrigado. Tá, um abraço. Tá, tá. tá, pronto. Acabou? Tá, tá bom. Obrigado. Vamos lá, então. Brincadeira, obrigado, Elijuba. Pergunta aqui do Ailton e do Jorge, babado, lá de Petrópolis. O que é que quanto mais o burro puxa, menor fica? Peraí. O que é que quanto mais o burro puxa, menor fica? Eu acho que eu sei. Tá, mas porque falando... O burro puxa a carroça. Sim. Aí o cocheiro fica... Sim. Eu acho que é o bico do cocheiro. É o bico do cocheiro. Se vocês viram o bico que o Elio Júnior fez aqui. Como coisa é que pavorosa. Como é que o cocheiro...